muchacha que vibra positiva, a ver si siente. Cuántate imaginación, reggae music. Y volvemos al aire, voltamos, podemos decir, al aire del Enredando las Mañanas. Y rápidamente, ya creo que este va a ser el último bloque, muy posiblemente, 11:46. Sí, aceptalo. Así que, pero bueno, y nos vamos rápidamente, nos vamos a Brasil, Romy, ¿no? Uh-huh. Sí, nos vamos a Brasil, nos vamos también a compartir una noticia que nos llena de felicidad, que habla de las luchas territoriales de todo el Abya Yala, porque estamos en comunicación con Michelle de Capuchinho, no sé si lo dije bien, que es integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil e integrante del Quilombo Campo Grande, el mayor productor de café orgánico de Brasil, un territorio recuperado por la lucha campesina y quilombola, que estuvo casi un año bajo amenaza de la posibilidad de que pudieran ser desalojadas y desalojados, y en el día viernes de la semana pasada lograron el reconocimiento de la justicia de Brasil por la posesión por más de 20 años de ese territorio recuperado, y recuperado para la producción agroecológica de estas más de 450 familias que integran el quilombo. Bienvenida, Michelle, al aire del Enredando las Mañanas. Hola. Hola, Michelle. ¿Nos escuchás bien? Sí, escucho. No, ¿puede hablar? Sí, por favor. ¿Sí? Estás al aire. Estamos a 20 años en esta lucha por las tierras de Quilombo Campo Grande. El año pasado, en medio al golpe de ultraderecha en Brasil, MST vem sendo muito atacado. Uhum. E ano passado tentaram nos despejar das terras, onde estamos há 20 anos produzindo mais de 150 toneladas de café ano, milho, feijão, hortaliças e muitas mais variedades, e avançando muito na produção agroecológica. Uhum. Fizemos um grande processo de resistência ano passado, e as 2.000 famílias e mais todo o apoio da sociedade impediram que fôssemos despojados da terra. Uhum. E estamos brigando há 20 anos por essas terras, e na dia 12 do ano de semana passada tivemos o julgamento em capital do estado, em que trouxemos mais de 600 pessoas para acompanhar o julgamento, e conseguimos derrubar a medida que queria tirá-lo da terra. Uhum. Isso foi muito importante num momento onde temos tantas perdas de direitos, em momento que nossas famílias e nosso movimento está sendo atacado. Isso é uma grande vitória para todos nós. Estamos muito felizes nesse avanço da luta pela reforma agrária em Brasil. Uhum. Michelle, como vos recuperás, isso é um antecedente muito importante, porque efetivamente el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó al poder hablando en contra de la recuperación de la tierra por parte de los movimientos campesinos, los quilombolas, los indígenas y las indígenas, hablando sobre que ha sido una locura esa sobredemarcación y recuperación de territorios. Creo que este antecedente que ustedes acaban de lograr, esta victoria del pueblo organizado, remarca un poco la cancha en la política de Brasil, ¿no? Sí, sí, por muchos motivos. Uh-huh. Un de ellos que el conflicto de Quilombo Campo Grande es uno de los más antiguos en Brasil. Ya se extiende a 20 años. Uh-huh. Entonces, tener esa conquista en medio a tanta pérdida de derechos en Brasil, cuando estamos siendo atacados en el ámbito de la educación, de la posse de la tierra, en la salud y en todos los aspectos, eso es muy importante para nosotros. Uhum. Isso dá mais gás e mais ânimo para seguirmos lutando, porque não está concluído o processo de desapropriação da terra. para os camponeses. Ainda tem mais etapas em judiciário brasileiro, que também está ao lado de Bolsonaro. Uhum. Mas isso dá muita força para as pessoas, para os camponeses e camponesas que estão em aquela terra, permanecerem lutando e construindo o que chamamos de reforma agrária popular, uhum. que tem bases na agroecologia, na cooperação, na participação prioritária das mulheres, na participação dos jovens, numa luta contra esse Estado fascista que está tentando acabar com a luta dos movimentos sociais em Brasil. Uhum. Michelle, uma última pergunta para ilustrar também a nossa audiência. Brasil tem o movimento campesino mais grande do mundo. ¿Podrías contarle a nuestra audiencia qué es el Movimiento Sin Tierra, cuántas personas lo componen, en qué territorios está afincado? Sí, el Movimiento Sin Tierra en Brasil está caminando para 40 años. Tenemos más de 35 años de existencia. Estamos presentes en todos los, en casi todos los estados brasileños, apenas en uno no. E temos só em Minas Gerais mais de 100 acampamentos e assentamentos. Isso se segue em toda a extensão brasileira. Nossa base é muito grande, temos uma capacidade de luta e uma referência nacional e internacional na luta pela reforma agrária. E essa história vem resultando em que a reforma agrária que vem acontecendo nos últimos 20 anos em Brasil foram frutos de ocupações de terra. Mais de 70% das terras desapropriadas em Brasil foram frutos de ocupações de terra. E hoje nós somos os maiores produtores de arroz agroecológico da América Latina. Isso para nós é muito importante, porque queremos disputar um modelo de produção, não apenas construir uma melhoria de vida para os camponeses e camponesas. Queremos mostrar que outro modelo de sociedade é possível. E isso é através da produção, organização e luta de massas. Bueno, muchas gracias, Michelle, por esta comunicación con el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si querés agregar algo más. Nosotros estamos muy felices de tenerte al aire y celebramos la victoria del MST y de los compañeros ahí en Campo Grande. Nós em Quilombo Campo Grande estamos muito felizes e queremos que esta importante vitória repercuta para toda a classe e que cada vez mais sejamos mais fortes e que agora em agosto vamos fazer uma grande marcha em Brasil deles camponesas e camponesas, é a Marcha das Margaridas. Isso é uma ação que vamos estar de frente com o governo, mostrando o nosso projeto e a força dos camponeses e camponesas brasileiros. Uhum. Bem, bueno, um abraço, Michelle. Força para o que queda, que sabemos que, bueno, em Brasil há muitos frentes abertos en este momento, pero bueno, sempre é bueno festejar e celebrar nossas pequenas e grandes vitórias, que são também parte de nossas lutas de todos os dias. Sim. Sí. É a luta da classe que segue, a luta vence aqueles que se seguem firmes e seguiremos firmes na luta pelas nossas tierras, pela nossa reforma agrária popular e por outro projeto de sociedade. Pasaba entonces Michelle Capuchino, integrante del MST de Brasil, del Movimiento Sin Tierra, en lo que fue nuestra pequeña gran noticia del día de hoy. La noticia alegre. Acá tenemos que tener un sonidito que diga ¡uhú! Así, sí, para exponer en estos momentos. Uh-huh. Estaba leyendo un poco sobre el Quilombo Campo Grande. Uh-huh. Una historia por ahí repetida en muchos lados, ¿no? En el alrededor del 96, una empresa que tenía esas tierras, se va a la quiebra, no paga salarios a sus trabajadores, los deja en la calle. Un grupo decide tomar las tierras para seguir produciendo porque era su medio de vida y a partir de ahí nace todo este tremendo emprendimiento que lleva 20 años, donde hay más de 2.000 personas involucradas, 450 familias, uh-huh. donde hay una producción de distintas, de milio, digo, de maíz, feijão, mandioca, maní, frutas, hortalizas, café orgánico, un emprendimiento muy interesante y por suerte esta vez festejamos la justicia falló a favor de los campesinos, las campesinas. Yéndonos ya un poquito, terminando el enredando, nos quedan 5 minutos, queremos tener la posibilidad de todavía sacar un tema al aire, aunque sea de manera breve, porque hace